Você percebeu na oração? Pode você ter tido um excelente pai. E isso, então, foi muito bom. E pode ser que a gente teve um pai médio. E pode também ter tido um pai muito ruim. Claro que isso fica marcas na nossa vida. Marcas boas e marcas ruins. E mesmo quem teve um pai bom, não teve um pai perfeito. É ou não é? Por isso que nós sempre precisamos ter uma referência maior. E essa referência maior nos faz olhar para Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a Bíblia. Eu tenho uma palavra sobre isso hoje. Marcos capítulo 14. Veja Marcos capítulo 14. Eu vou ler a partir do verso 32. Marcos 14, 32. Quando Jesus estava com toda certeza no momento mais difícil da sua vida. Isso aqui aconteceu naquela quinta-feira santa de noite. Essa parte que eu vou ler, ele vai a um jardim, a um local reservado para orar. E ele está muito angustiado, vejam. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quero te convidar também, vá comigo ali em Romanos, um pouquinho adiante aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 15. Eu vou nessa manhã trazer, claro, a ênfase sobre o tema que envolve o dia de hoje, a comemoração de hoje. Romanos 8, 15. Diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Sobre o que eu vou falar hoje de manhã? Se tu pudesse resumir só em duas palavras: Abba, Pai. E lá do versículo de Romanos capítulo 8, uma palavrinha chave: que vocês não receberam o espírito de escravidão para ficarem cheios de medo, mas recebessem o espírito do Senhor, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Mas no segundo verso, eu quero dar ênfase no tema da adoção. Alguém aqui é filho adotivo? A irmã é, tu é, mais alguém é filho? Três, mais alguém? Olha, no grupo que está aqui hoje de manhã, temos três pessoas adotivas. Eu vou falar um pouco desse tema hoje, também aqui na palavra de Deus. Mas vejam primeiramente, quando Jesus estava, vamos dizer, no pior momento da sua vida, ele então seria morto, assassinado no dia seguinte. Ele sabia. Ele foi a Jerusalém, ele sabia já da armação toda que estava acontecendo, do plano das autoridades de executá-lo, mas ele próprio tinha consciência. Ele convida três dos discípulos, os melhores amigos deles, até vou dizer os mais fortes, Pedro, Tiago e João. E eles se retiram, e Jesus aquela noite precisava estar a sós com Deus, precisava orar. E ele vai orar. E ele usa essa palavra naquele dia terrível: Abba, Pai. Esse termo Abba, nunca até aqui, nunca tinha se usado para Deus, jamais. nunca tinha se usado na própria Bíblia. Nunca tinha se usado num culto. Ah, o pastor lá do tempo de Jesus ia chamar Deus de Abba. Nunca. Sabe onde se usava essa palavra? Dentro de casa. Quando as crianças começavam a aprender a falar, papai, mamãe, é bem a criancinha que está dizendo, papai. É um termo exclusivo de dentro do lar. É aquela criança que chega ao pai e vai encostando na perna do pai. Não é assim, mas às vezes o filho vem e se agarra. O filho vem e deita no colo do pai, no peito do pai. Ou se vai lá na cama, de vez em quando, deita ali e diz, papai, é tão bom estar contigo, papai. Que segurança tudo isso transmite. Que carinho isso transmite. É essa palavra que o Senhor Jesus está dizendo naquele dia terrível. Papai, seria mais ou menos assim, papai. Está difícil suportar tudo isso, papai. Eu acho que não dá, não é uma palavra técnica, papai ou pai. Não, é muito mais uma palavra que vem do coração do que da boca. Passa pela boca, mas ela vem do coração. Aquele tempo difícil, aquele tempo em que os amigos estavam dormindo. Os amigos, Pedro, Tiago e João, estavam com tamanho estresse, também eles sabiam do que ia acontecer. Jesus os tinha avisado, eles estavam tão sobrecarregados que dormiram. Não conseguiram orar. Estavam exaustos, aqueles homens estavam ao extremo do estresse. Tem gente que não dorme, tem gente que dorme direto. Cada um responde diferente ao estresse. Pois olha ali, ele chama... Pai, e ele diz, se possível, pai, que o Senhor me alivie e essa hora eu seja poupado. Aí o papai deve ter dito, filho, esse momento tu vai ter que passar. Não dá para aliviar. Eu não posso te poupar, meu filho, porque desse momento depende a salvação do mundo inteiro. Veja. A quem o Senhor recorre? Vai ter hora na tua vida, tem horas na minha vida, que nem um amigo vai conseguir nos ajudar. E vai ter hora na nossa vida que nem a esposa, nem o esposo, por melhor que sejam, nem os filhos, pega um pai idoso, que quem sabe já está próximo aos seus últimos dias, ou nos seus últimos dias, e tem aquela hora que ele vai ter que enfrentar sozinho, que o filho pode estar ali, a filha, a esposa, mas ele vai ter que enfrentar algo que é específico com Deus, e aquele pai que sabe agora se aconchegar a Deus, vai ter recurso. Por que que Jesus faz isso? Porque Jesus vê no pai segurança. Proteção, Jesus vê isso no pai, tanto que usa uma palavra que o próprio Senhor, quando criança, devia usar para José, seu pai. Vem uma palavra da infância, um termo da infância, para o adulto, para o ser humano adulto Jesus aqui. E ele rebusca e chama Deus de pai. Isso significa acesso, liberdade. Muitos de vocês se criaram, talvez com um pai assim, muito duro. Eu acho que nós mais velhos, o pai era mais duro, não é? Aí a geração seguinte, se o nosso pai foi muito duro, o que que a gente fez com os nossos filhos em geral? Liberou. Fomos muito moles. Funciona assim, sempre é que nem um pêndulo de um relógio. Uma geração faz algo extremo para um lado, aí a outra geração, em vez de arrumar, e ficar no equilíbrio, ela vai lá para o outro lado. Eu nunca chamei meu pai de tu. Alguém aqui tinha que chamar o pai de senhor? A maioria, pessoal da minha idade. Nunca, se eu usasse a palavra tu para o meu pai, isso era considerado uma ofensa. Eu sei que não é ofensa. Nossos filhos usam para nós a palavra tu e é normal. Mas no meio familiar que eu me criei, pai e mãe era senhor e senhora. Até hoje, eu não chamo a minha mãe de tu, meu pai já é falecido. Senhora, olha aí, ó, não é assim? Alguém ainda continua chamando pai e mãe de senhor e senhora? Aprendemos assim, para nós era um termo de grande respeito. Está certo, tudo bem. Mas Jesus chamava muitas vezes o Senhor Deus de Senhor. Está certo? Mas teve uma hora que o Senhor Jesus chamou aqui Abba. Muitas e muitas vezes vocês vão lembrar que Jesus chamava Deus de Pai. Vejam como começa a oração clássica que ele nos ensinou. Pai, nosso, o Senhor que está no céu, me ajuda a santificar o teu nome. E aí, mas ele começa com Pai, não é Abba, diretamente não é a mesma Abba, é um outro termo. Muitas vezes, centenas, milhares de vezes, Jesus se referia a Pai, Pai, Pai. Mas agora ele disse Abba. O que está por trás disso? Jesus está dizendo, Senhor, me sinto como uma criança para enfrentar esse momento aqui. Me sinto como uma criancinha lá de 2, 3 anos para enfrentar esta noite de angústia e amanhã a cruz. Vocês estão vendo a humanidade do nosso Senhor? Estão vendo? E agora a gente está vendo uma outra coisa, nesse momento crítico, a intimidade do Senhor. Tem coisa que você só fala para Deus? Tem ou não tem? Que você não fala para o filho, não fala para a filha, não fala para o esposo, não fala para o marido, mas para Deus você fala. Tem coisa que você só fala para Deus? Quem faz isso pode balançar a cabeça? É verdade. Por que que nós só falamos para Deus na nossa oração particular? Porque nós temos intimidade. Eu vou te falar isso, Deus, que eu não falei para ninguém. Porque eu sei que tu não me rejeita, que tu não me joga fora. Eu tenho liberdade de falar para ti, Senhor, que eu não tenho liberdade de falar para ninguém outro. Gente, como é que isso está escrito aqui na Bíblia? Jesus tinha ido orar sozinho? E os outros 3 amigos dormiram. Como é que está escrito na Bíblia? Essa parte da Bíblia é Marcos. Foi Marcos que escreveu. Mas sabe quem contou a história para Marcos? Marcos era um moço ainda. Pedro. E Pedro estava lá no jardim. E com certeza, quando o Pedro ouviu o Senhor, acordou. O Pedro ou ouviu depois, quando Jesus foi orar a segunda e a terceira vez, ouviu Jesus chamando Abba, Pai. Ou seria quase assim, paizinho, pai querido. Ou Pedro ouviu, ou Jesus contou. Porque não tem outro meio de eles saberem. Só estavam aqueles 4 homens no jardim. Vejam, nesta noite o Senhor, então, abre o coração, assume uma posição infantil, não negativo, mas de alguém da infância. Uma palavra lá de dentro de casa aparece na noite da angústia. Isso também é uma memória, é uma lembrança. Como Jesus, o Jesus criança, ele tinha segurança no pai dele, o pai humano José. Tínhamos ou não tínhamos segurança com o nosso pai? Olha, meu pai muitas vezes chegava tarde da noite, ia trabalhar. E enquanto o pai não chegava, a gente se sentia muito inseguro dentro de casa. O pai chegava cansado e dormia, estava dormindo a noite toda, mas a gente estava seguro daí. Mesmo o pai dormindo dá segurança. Alguém passou isso também quando era criança? Também não era? Você percebe essa figura? Ela é uma figura para ser representativa de Deus. E o nosso pai, até dormindo, dava segurança para nós. Agora, quando o pai não estava em casa, eu sei, a mãe podia ser melhor mãe, Mas parece que faltava algo. E faltava mesmo, porque Deus criou pai e mãe. Bom, meus irmãos, esse assunto eu queria dizer, tenham liberdade. Cresçam nessa liberdade e nesse acesso íntimo para continuarem falando as coisas de vocês com o pai. E sabe que o pai, o papai, ele não cansa, ele não dorme, ele não cochila. E você pode abrir o seu coração a qualquer hora, em qualquer circunstância, aqueles momentos também, aqueles momentos difíceis, que estão assim, ó, quase impossíveis de a gente passar. Você pode dizer, papai, está difícil, papai. Eu acho que teve uma época que se pensava que nós crentes éramos de ferro. Hoje eu sou convertido há mais de 30 anos. E se pensava, não, nós crentes não temos mais sentimento pesado nenhum, nada nos abate, nada nos tira do sério e nem da tranquilidade. Mas tem coisa que nos tira da tranquilidade, não tem? Quando vem uma notícia pesada, um acontecimento ruim, não tira nós da paz interior? O próprio Senhor está aqui, ó, dizendo, é muito difícil essa hora, eu estou com pavor. Eu estou cheio de angústia. O Senhor estava angustiado. E nessa hora ele diz, papai, está difícil, papai. Mas o bom, que na pior das angústias, na pior das perdas, ainda temos a quem recorrer. Jesus tinha perdido todos os amigos. Até Pedro, Tiago e João. Eles dormiram. Jesus, pelo jeito, ficou órfão, perdeu o pai. A última vez que se fala de José, o pai de Jesus, é quando eles foram ao templo, quando Jesus tinha 12 anos. Provavelmente, após aquele momento, José morreu. E Jesus, muito cedo, era o filho mais velho, teve que começar a ajudar a cuidar da casa. E ele seguiu na mesma profissão do pai, até ir para o ministério. Mas vejam, essa criança, esse adolescente, fica sem pai. E alguém diria, ficou sem referência? Não. Porque Jesus, ele já dizia, quando ele ia à igreja, eu estou na casa do pai. Olha o conceito que Jesus tinha. Sim, o pai humano é uma dimensão, mas há o Pai Celestial que nos dá esta segurança absoluta. Porque um dia, meus irmãos, minhas irmãs, um dia o Pai humano vai nos decepcionar. Ele, como homem, ele tem suas fraquezas. E um dia ele vai morrer e nós vamos ficar daí sem Pai. Sem o Pai humano. Mas nós temos ainda a referência que não morre. O Pai Celestial, o Abba. Pai. Amém, irmãos? A segunda parte que eu queria trazer para vocês nessa manhã, a segunda parte ali de Romanos, no capítulo 8, o verso 15. Vejam, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverdes outra vez cheios de medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Aqui tem três irmãos que falaram que foram adotados. O que tem por trás de uma adoção? Normalmente, não é todos os casos, mas normalmente o que tem por trás de uma adoção? Uma rejeição. Eu não sei a história de vocês, meus irmãos. Às vezes uma família não podia criar um filho, não rejeitou, mas não tinha condições e deu para uma família. Isso é uma outra coisa. Mas normalmente, atrás de uma adoção, tem uma história de rejeição. Mas também tem uma história de tremenda graça de um casal que recebeu uma criança e cuidou dessa criança e deu todo o amor para essa criança e se esforçou totalmente por ela. Perceberam isso? Atrás dessa adoção. Pois o que acontecia nesse tempo do Antigo e Novo Testamento, mas aqui em específico. Adoção já tinha nos tempos bíblicos. Adoção, os romanos fizeram leis para adoção. E quando uma pessoa era adotada, isso lá no tempo de Jesus, já era na frente de juiz. Já era, se fosse em cartório o negócio, era tudo certinho. Pois aqui o Senhor está dizendo, olha uma criança, se ela foi rejeitada. E ela é tomada, ela é cheia de medo. Agora eu vou dizer de insegurança. Ela começa com certeza a pensar, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu futuro? Por exemplo, nós temos esse trabalho de ajudar as crianças aqui desse abrigo, dessa casa lá. Muitos deles não estão ali para adoção. Aí foram problemas ligados à família, uma família com desequilíbrios e que a justiça interferiu. O que será que uma criança dessa pensa do futuro? Uma menina, um menino que aos 18 anos tem que sair dali. O que será que eles pensam? Um dia que eu tiver que sair daqui. Eu acho que a gente tem que tentar. Nós não conseguimos 100%, mas a gente tem que tentar se colocar no lugar delas. O que, que me espera? O dia que eu tenho que ir de volta para a família? Mas que família? Uma família totalmente desajustada? Qual é o meu futuro? Cada noite que uma criança dessas vai dormir, ela pensa coisas, ela pensa. E eles, a maioria tem pai, ou tem mãe, e outros não tem, mas a maioria tem. Olha a angústia que uma pobre criança, agora eu falo pobre no sentido de dor mesmo, ela sofre. E aqui a palavra de Deus diz, vocês lembram quando foi aberto o culto? Ainda que meu pai, minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Claro, quando Davi escreveu aquilo ali, Davi era adulto. Uma coisa, se todo mundo nos abandona agora, se você é uma pessoa que tem firmeza em Deus, você sobrevive, sabia? Se você perder todos os amigos, você perder marido, perder esposa, perder filhos, você ainda fica firme. Não te quero mais. Por causa da tua fé, nós te rejeitamos da nossa família. Você tem certeza, você tem essa capacidade de dar a volta por cima. Sabe como é que chama isso no comportamento humano? A capacidade de resiliência. Alguém já ouviu essa palavra um dia? Já, essa capacidade de tu tá no pior situação, mas dizer eu vou dar a volta por cima. Tem um conhecido meu que era muito pobre, mas pobre miserável. E a família dele dizia, tu não presta, tu nunca vai ser ninguém. E a família dele, quando entrava em briga todo mundo, botava ele a dormir na casinha do cachorro, na rua, no frio. Criancinha, tinha que entrar lá dentro e dormir lá. Vocês mães devem estar apavoradas, né? Com uma história dessa. Tem mãe que faz isso? Tem. Tem pai que faz isso? Tem. E quanto mais diziam, tu nunca vai ser ninguém, aquela criança botou no coração, eu vou ser alguém. Eu vou dar a volta por cima. E deu. Congregou conosco um tempo aqui. Depois, por questões profissionais, foi para outro estado. No Brasil, tem só 5 pessoas com a profissão dele. Da profissão, tem só 5 especialistas. E ele é um. Ele diz, eu não vou. Porque a minha mãe está me dizendo, que meu pai está me dizendo. Eu não aceito isso na minha vida. E eu vou estudar, e eu vou me virar. Agora, a grande maioria faz o quê? Ah, meu pai e minha mãe me amaldiçoaram, pobre de mim, eu tenho que ser um miserável. Não, ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, ou vamos dizer, me expulsarem, ou me rejeitarem, eu vou dar a volta por cima. E esse homem depois conheceu Deus. Essa determinação, firmada em Deus, você supera tudo. Olha o que diz aqui, nós não recebemos o espírito de escravidão para ficarmos cheios de medo. Espírito de escravidão é a mentalidade, mentalidade escrava. O que, que o escravo pensa? Eu nunca vou sair dessa, não é? Na nossa história do Brasil já houve a época da escravidão. Mas eu não vou só falar daquela escravidão. Às vezes é uma escravidão mental. É uma ideia que colocaram na nossa cabeça. E às vezes foi pai, foi mãe. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu aceito essa mentalidade, ou eu vou superar. Porque aqui diz que Deus nos adotou, mas vocês receberam um espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O escravo foi adotado. Dá para imaginar um negócio desse? Imagine você na história do Brasil, no passado, quando nós tínhamos a escravidão. E de repente, então, um homem escravo, negro, ou uma família escrava negra, prestou serviços assim, ultrajantes, assim, ó, eram miseráveis no sentido até de humilhados. E um dia o patrão, o dono da fazenda, muito grande a fazenda, chama o escravo e diz: eu vou te registrar como meu filho. O que que o escravo ia pensar? Como? Eu vou te registrar como meu filho. O que que significa isso, patrão? Que quando eu morrer, eu tenho mais filhos. Quando eu morrer, tu vai ser um dos herdeiros também. Mas o que eu fiz, patrão? Eu não tenho valor algum, eu sou um escravo miserável. Não, mas eu estou te elevando à condição de filho. Vejam. Mentalidade, é o que está falando a Bíblia aqui. Deus eleva a nossa condição. Quando nós nascemos sem Deus. Nós não conhecemos Deus e nós nascemos já, vamos dizer, até com uma marca maligna. Herdamos de Adão. E aqui diz que não é para ficar com medo. Aquele escravo até poderia pensar, mas o patrão está bolando alguma coisa para me matar. É, não é? Porque a vida inteira a mentalidade foi de escravo, foi espancado, foi humilhado, foi tirado as suas forças, trabalhou por nada. Eu vou ser herdeiro, sim, vai ser herdeiro. Eu vou ter direito igual aos filhos do senhor, patrão, sim, igual. É isso que está dizendo, essa mudança de mentalidade. E quando você tem essa mudança de mentalidade, você não chama mais, agora falando do Senhor Deus. Tu pode chamar Deus de Pai. Ou aquele escravo dizer, patrão. O patrão vai dizer, não me chama mais de patrão. Me chama de pai, então. Ou se fosse um dos filhos pequenos do escravo, eu vou adotar teu filho. Ele vai ser igual aos meus filhos. Aí o filhinho sempre chamava o patrão, o dono da fazenda. Não chama mais de patrão. Me chama de pai. Tu é meu filho a partir de agora. Estou trazendo uma coisa da nossa história para mostrar a Bíblia. Que mudança! Mas que mudança! E aí o escravo ia dizer para o patrão, mas patrão, eu não mereço. É, não merece mesmo. Isso é a graça de Deus. Que Deus nos adotou. O que você fez? O que que o filho adotivo faz para ser adotado? Nada. Quem faz tudo? É a família que vai adotar. Os irmãos foram adotados, não foi? Vocês eram pequenos quando foram adotados, criancinhas? 3 anos? 2 dias? Jussara? 24 horas? Também foi adotiva? 4 aqui. O que é que vocês, como crianças, fizeram? Nada. Aquela família nem os conhecia. 2 dias, 24 horas? Também. 1 mês, ó, temos 5 aqui. Vocês viram como isso é tão frequente? Agora, se alguém rejeitou vocês, alguém amou vocês. E aí a pessoa pode, mas eu fui rejeitado pela minha mãe. E aí fica sempre naquele tom negativo. Me rejeitaram, me rejeitaram, me rejeitaram. Pai, quem te adotou não vale nada. Por que que tu não tecla no positivo? Ai, graças a Deus, uma família me cuidou. Me deu condições de vida. Vocês viram? Aí nós vamos ter que ficar ou na mentalidade escrava. Alguém me rejeitou. Alguém me humilhou. ou você vai ficar numa mentalidade nova. Alguém me amou. Eu não tinha feito nada. É graça. Essa família foi cheia de bondade comigo. Assim é Deus. Ou a gente vai ficar numa mentalidade escrava, ou na mentalidade que você pode chamar Deus de pai. Deus querido, paizinho, veja o que Deus faz por nós. Deus nos adotou. Adoção, no tempo aqui que o apóstolo Paulo fala, é uma coisa tão séria e tão comum também, mas registrada naquele tempo já, que o imperador Cláudio, esse homem era imperador ali pelo ano 50. 50, hein? Ó, os apóstolos estavam vivos ainda. Esse imperador Cláudio adotou um menino chamado, agora vocês vão se assustar, chamado Nero. Quando se fala de Roma, a gente logo lembra do Nero, né? Um homem mau, um homem que matava os cristãos, assim, ó, só para festejar. Pois o Cláudio adotou o Nero. O Nero foi crescendo. E o Cláudio tinha uma filha chamada Otávia. Estamos falando coisa aí do ano 50 e pouco, 60, viu? E um dia o Nero se apaixonou pela Otávia. Mas no papel eles eram irmãos. No sangue não tinham nada a ver um com o outro. Mas no papel eram irmãos. E irmãos não podiam casar, já no tempo do Império Romano, entre si. Tiveram que pedir uma lei especial para o Senado Romano. Olha onde o assunto foi parar, hein? No Supremo Tribunal Federal da época. No Senado Romano. E só puderam, então, casar com autorização, porque eles não tinham nada de sangue, nenhum parentesco, mas eles tinham no papel a irmandade. Veja o que é adoção. Quando a gente é adotado, a gente perdeu, vocês perderam o nome da família antiga, né? O sobrenome. Perderam. A família que adotou, botou o sobrenome deles. Vocês, me dão a liberdade, tá? Vocês perderam a herança da outra família. Mas pastor, não tinha nada. Bom, não interessa, vocês perderam. É ou não é? E ganharam da família nova. É isso que diz, quando nós nos convertemos, quando nos voltamos para Deus, há um rompimento. Você perde direitos, teria direitos lá, você perdeu. Mas você adquire direitos na nova família. A nova família é a tua família agora. É isso que está dizendo a palavra de Deus aqui. Que você não, então, precisa ter mais medo. Normalmente, uma criança adotada, ela vai ter uma condição de vida melhor ou pior? Vocês sabem a resposta, né? Muito melhor. Muito melhor. Tem um irmão aqui da igreja. Ele é bem escurinho. E fala alemão. Então, se for mais um, carinhosamente eu vou dizer assim, um neguinho falando alemão? É. Porque uma família alemã adotou ele. Perceba, ele vem de um contexto em que, olha, se ele ficasse na família de origem, ele talvez mal saberia falar português. Essa família nova deu muita cultura para ele. Dá muitas condições para ele. Então, a adoção, vamos dizer, melhora a vida de quem é adotado. Isso se confirma no caso de vocês? Melhora a vida de quem é adotado. Pois então, é isso que Deus está dizendo. Mas Deus ainda diz uma outra coisa a mais. A adoção te faz íntimo de Deus. Há algo bom lá dentro. Você não é mais escravo. Você não tem mais mentalidade miserável. Você foi adotado. Com Deus assim que nos adota. Com Deus que melhora a nossa vida. Com Deus que nos dá fantasticamente mais do que tínhamos antes. Precisamos ainda ter algum temor? Não. Por isso que o apóstolo diz que o Senhor nos adotou, e por causa dessa adoção, nós podemos dizer que nem Jesus disse na quinta-feira santa de noite: Abba, Pai. Você tem pai, sabia? Eu perdi meu pai muito cedo também. Não tive muito tempo de desfrutar a vida com meu pai. Mas graças a Deus, logo adiante entrou no meu caminho Deus. Um pai perfeito, um pai completo. Quem aqui ficou órfão muito cedo também? Alguém ficou órfão quando era criança? Muitos perdemos o pai. 7 anos, irmã. Muitos nós perdemos quando éramos crianças. Claro, faltou a figura do pai? Acho que sim. Mas quando Deus preenche, também a figura humana, que houve essa lacuna, essa figura humana é preenchida por uma figura celestial, por Deus. É preenchida. A Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos. Isso não isenta de nós cuidar de pessoas que perderam os pais. Não, nós temos que cuidar sim. A igreja tem responsabilidade com órfãos, com viúvas, do cuidar dessas pessoas quando elas não têm as condições de vida. Você consegue olhar para Deus como um pai que te ama, que te cuida e ao qual você tem acesso e pode ter toda a intimidade? Consegue olhar para Deus assim? Se teu pai não foi tudo que você talvez até precisava que ele fosse. Hoje nós queremos, não é botar o pai na cruz, viu? Nós não vamos fazer isso. Nós vamos agradecer a Deus, obrigado pelo pai que o Senhor me deu. Ele pode ter deixado marcas, como eu disse, ruins, algumas ruins. Mas nós não queremos ficar com esse espírito de escravidão. Só pensar no ruim não é um espírito de escravidão? Nós queremos ter um espírito novo, espírito da adoção. Deus me adotou. Deus cuida de mim. Amém, irmãos? Honre os pais de vocês. Honre se eles já são falecidos. Quando falarem neles, honre a memória deles. Tá? Se eles estão vivos e estão perto de vocês, vai lá hoje dar um abraço nele. Né? Se você quer fazer uma coisa para ele, faz. Ou dá um presente para ele, dá. Que isso mostra o teu carinho por ele. Né? E se teu pai já é falecido, agradeça a Deus pelo pai que teve. Não fica aqui, ó, irmãos, não é saudável e nem nos ajuda em nada. O que eu disse, ficar botando o pai na cruz, né? Crucificando ele. Isso aí não te ajuda em nada. Agradece, agradece, isso edifica, né? Porque viemos ao mundo, bem ou mal, por causa de um pai e de uma mãe. Mas hoje estamos falando do pai. É ou não é? Nós queremos honrar a Deus. Honre seus pais. A Bíblia nos manda honrar pai e mãe. Faça isso. Vocês que foram adotados, agradeço a Deus. Também pela família que acolheu vocês. Né? Não fica naquela tecla negativa, né? Ah, mas eu fui rejeitado. Eu sei que isso é difícil, sim. Mas há algo maior. Uma família e a Deus. A Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Deixa eu te perguntar algo. Quando há uma situação extremamente difícil, você se aproxima do pai? Crianças, eu sei, se aproximam do pai. Mas agora estamos falando do Pai Celestial. Você se aproxima de Deus? Há algo como Jesus estava naquela noite, sentindo pavor e angústia. Te aproxima do pai. Eu quero te convidar a fazer isso hoje de manhã. Você que está aqui, pode estar passando dias difíceis. Pode estar passando algo que te sufoca por dentro. Você consegue chamar paizinho? Como se fosse a criança se apegando na perna do pai, no colo do pai. Às vezes a criança diz: pai, eu estou com medo. às vezes tem relâmpagos e trovões e a criança corre. Você sabe que você não tem como evitar um relâmpago e um trovão. Mas a criança pensa que no colo do pai ela está protegida. Corra para Deus quando as coisas ficam difíceis. Deus é um lugar seguro. Ele é um abrigo seguro. Nunca se tinha chamado Deus de Abba. Jesus foi o primeiro que fez isso. É porque uma porta nova foi aberta. Um acesso novo. Você se sente pequeno diante de desafios, lutas imensas. O papai pode te ajudar. Você se sente abandonado, esquecido. Os amigos de Jesus até dormiram. Outros tantos o abandonaram. E ele estava naquela noite no jardim orando. Abba, Pai. Igualmente te digo, não fique preso numa mentalidade de escravo. Escravos, com certeza, têm muitas histórias ruins para contar. Muitas dores eles têm para contar. Mas nós não queremos ficar exaltando as dores da história. Mas a graça de Deus que nos adotou. Exaltar o Senhor. Fique na presença de Deus. Semana passada eu falei com um homem. Nas primeiras palavras que ele me disse, eu via que tinha muita dor nele. Muita amargura. E ele me disse: pastor, por 30 anos eu fui humilhado pelo meu patrão. Por 30 anos eu fui massacrado. Me aposentei. Tenho um outro trabalho agora que eu me sinto tão feliz. Mas nas primeiras palavras dele se via a dor saindo pela boca. Eu sei que muitas histórias nossas familiares, muitas foram duras. Eu sei que quando falamos num dia desse, algumas lembranças antigas vêm à nossa memória. Mas eu quero fazer desse dia um lindo dia. Eu quero pensar na adoção. Nós não merecíamos e fomos adotados pelo Senhor. Ele nos viu sofrendo aqui nesse mundo, dando cabeçada, de tropeço em tropeço. E o Senhor, no seu coração, já havia determinado, antes da fundação do mundo, diz na Bíblia: eu vou adotar esse menino. Eu vou adotar essa menina. Eu vou convidá-la para vir para minha casa. Vou documentar isso. Vai ter o mesmo direito que todos os outros filhos. E o Senhor nos adotou e nós aceitamos isso. Obrigado, Senhor. Que lindo dia lembrar que o Senhor nos adotou. Que somos herdeiros. Não mais escravos, mas agora filhos. Obrigado, Senhor. Se você quer chegar aqui na frente para orar, aqui no altar, eu gostaria que você chegasse. Se alguma coisa da palavra que eu trouxe foi bem significativo para ti, ou até tocou numa dor, ou você está dentro de uma luta, e tudo isso agora está fazendo sentido pertencer ao Pai Celeste. Que segurança, que nova paz, nova mentalidade, acesso, portas abertas. Se você quer orar, quer chegar aqui na frente, chega aqui. Chega aqui, os irmãos vão cantar um louvor. Enquanto isso, chega aqui, eu te convido. Talvez você sempre chamou Deus também de Senhor. Ele é Senhor, tá certo? Mas você pode chamar também de papai. Tá difícil, papai. Tá duro, papai. Não sei se vou aguentar. Naquela noite Jesus estava dizendo isso. Ah, pai, se dá para passar esse cálice adiante, se dá para passar esse sofrimento adiante, passa, Senhor. O papai está vendo. O que se passa contigo, ele está vendo. Ele não está indiferente, não. Fala com Deus. Feche seus olhos. E se você está tudo bem, louve a Deus pela adoção. Louve a Deus que o Senhor te fez herdeiro.